Deus como coleciono facas. O tempo é uma navalha, vai cortando e não para. Vai cortando e não para. Por isso não sinto nada, cansei de levar na cara. Eu coleciono marcas no corpo e na alma. Eu já não esqueço nada. Eu já não esqueço nada. Meu tempo vai nas águas, eu tenho várias falhas. Como coleciono facas, o tempo é uma navalha. Vai cortando e não para. Vai cortando e não para. Por isso não sinto nada, cansei de levar na cara. Eu coleciono marcas no corpo e na alma. Eu já não esqueço nada. Eu já não esqueço nada.